nenhum companheiro meu pra trás vou deixar. Então vou salvar a todos, ninja médica. E as feridas abertas desse mundo ninja, eu vou curar. A lendária Shitsunagi, meu nome atravessa a cidade. Ninja médica em combate, a grande quinta Hokage. Já vi sangue de perto por mais de uma vez. Garoto, se achava forte, não é aqui o que cê fez. Sobre as gotas da chuva, rosto irreconhecível. Era só uma criança, mas pensou que era invencível. Machucou meu coração, aquilo acabou comigo. Descobri que meu irmãozinho na guerra morreu sozinho. Pra superar minha dor, tive que conhecer o amor. Também provou que o sofrimento não seria em vão. Uma esperança mostrou, algo em mim então mudou. Mas isso também acabou quando fomos numa missão. Seu corpo estava no chão, eu não consegui salvar a vida do homem que eu amava. Com sangue de dor em minhas mãos, prometi que não ia deixar mais ninguém que eu amasse morrer em batalha. Nenhum companheiro meu pra deixar. Então vou salvar a todos, ninja médica. E as feridas abertas desse mundo ninja, eu vou curar. E eu só paro de lutar quando isso for verdade. Eu não me rendo porque eu tenho força de vontade. Vou proteger todos que amo até que a minha vida acabe. Tsunade! Quinta Hokage. Forte, porém sem sorte, já fiz até Jiraiya. Ficar perto da morte, mesmo que haja falha. Salve milhares sem ser preciso um corte. No meio da batalha, eu lhes darei um norte. Forte, mas não tão forte. Perdi a esperança e tudo que eu me importe. Não quero a liderança, ninguém mais merece a minha confiança. Não há que dar agora, está só na minha lembrança. Perdi pessoas, lugares, vilarejos e cidades. Percebi colegas morrendo por banalidade. Mesmo com habilidade, enxerga a realidade. Até o mais forte dos ninjas pode morrer em combate. Então eu dei a ideia e desde então virou lei. Toda equipe tem um médico, eu me certifiquei. Não mais me exilarei, vocês eu defenderei. Se foi preciso por vocês eu morrerei. Tenho um companheiro meu pra Deus me deixar. Então vou salvar a todos, ninja médica. E as feridas abertas desse mundo ninja, eu vou curar. E eu só paro de lutar quando isso for verdade. Eu não me rendo porque eu tenho força de vontade. Vou proteger todos que amo até que a minha vida acabe. Tsunade! Quinta Hokage.